A população que assistia, com a sua simplicidade, com a sua humanidade. Os xamãs, eu tive a oportunidade de estudar na faculdade de psicologia que nós iniciamos, eles dizem que existem quatro tipos de virtudes. Uma determinada tribo, salvo engano, a Lakota, diz que são quatro virtudes. A primeira é a coragem. Nós temos que ter coragem. Os guerreiros, até para enfrentar a nossa sombra, como nos dizia Carl Gustav Jung, precisamos ter coragem de enfrentar as nossas imperfeições, aceitá-las e amá-las. A segunda qualidade é a sabedoria. Precisamos da sabedoria para nos aperfeiçoarmos. A terceira é a iluminação. Quando descobrimos qual a nossa missão aqui na Terra, poderemos acrescentar, como está na questão 258, que normalmente os espíritos planejam a sua reencarnação. Então, nós, quando encontramos a nossa vocação, a nossa missão na Terra, os talentos que o Pai nos confiou, porque somos todos diferentes, e colocamos eles para produzir, nos iluminamos, como Madre Teresa se iluminou, Albert Schweitzer deixando a sua vida e indo morar na África, no antigo Gabão, dizendo à humanidade que nós devemos 400 anos de escravidão para os nossos irmãos. Iluminou-se Francisco de Assis quando descobriu a sua missão aqui na Terra e passou a sua existência cantando de alegria e de felicidade. Então, Chico nos deixou esse exemplo, e os xamãs acrescentam que a última virtude é a inocência. Quando voltamos a ser crianças, quando não enxergamos maldade nos outros, quando temos a atenção plena, a vivência plena que as crianças têm, e por isso elas estão felizes, porque elas não se inquietam com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta o seu mal. Não vos inquieteis com o que hei de comer ou de vestir. Olhai as aves do céu, elas não plantam, não ceifam, não amontoam celeiros, e o Pai que está no céu provê seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros? Não é a vida muito mais do que a roupa? Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam. E eu vos digo a verdade que nem mesmo Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Se o Pai veste assim a erva que hoje nasce e amanhã mesmo será lançado ao fogo, quanto mais a vós, que sois seus filhos amados, ó homens de pequena fé. Então Jesus nos convida para ter essa renúncia, essa resignação, essa esperança no mundo espiritual, no reino de Deus que está dentro de nós, dizendo: crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mas eis que me vou na frente de vós, a fim de vos preparar lugar, para aí onde eu estiver, vós estejais também. Então Jesus é o sublime pastor de nossas vidas e nos advertia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nos falou das alegrias, das recompensas, do galardão, das felicidades que nos aguardam num mundo maior. À medida que evoluímos, à medida que aprendemos com o exemplo de tantos avatares, de tantos homens iluminados, como foi Chico Xavier. Para encerrarmos a nossa preleção, queríamos apenas falar mais um casinho, dá tempo? De dois ladrões que, buscando assaltar Chico Xavier, colocam uma arma diante dele. Ele pede em tudo que tem, Chico tinha apenas 2 cruzeiros. Ele diz: por favor, não me machuquem, porque nós temos muitas crianças para cuidar. O ladrão olhou para ele, viu aquele homem simples, as roupas amarrotadas, o sapato tão velho que estava aberto, parecia a boca de um jacaré. E o ladrão olhou para ele e disse: veja, ele está pior do que a gente. Mas você é Chico Xavier? Sou. E o ladrão se compadece, aponta a arma para o outro ladrão e diz: me passa tudo que você tem. E o outro: que é isso, rapaz? Me dê o que você tem, não discuta. Ele é Chico Xavier. Tomou o dinheiro e deu para Chico. E Chico, muito comovido, agradeceu. Na hora que eles estavam indo